Glória ao Senhor Jesus. Quero saudar a igreja. A paz do Senhor, é uma alegria estar aqui nessa Páscoa. Trouxe o amor, o carinho dos irmãos em Porto Alegre, da igreja, dos nossos pais espirituais, nossos pastores. Trago o amor da Rosana, da Aurora e do André. Principalmente da Aurora. Ela fica revoltada quando eu venho para cá sozinha. Ela fica assim, né? Pai, eu quero ir junto. Né? E vai dizendo os nomes, nem eu lembro os nomes. Ela lembra dezenas de nomes de vocês, das irmãs, principalmente aquelas que dão balinhas escondidas para ela, assim, ó. Que ela vai, né? Mas, glória a Deus, trago o amor, o carinho da nossa casa. E louvo ao Senhor sempre, junto com Sóstenes e Dani, pela prosperidade dessa obra, pela continuidade, pela perseverança, aleluia, na vida de cada um dos irmãos, aleluia, glória ao Senhor. Meus amados, multiplicação é uma coisa natural na vida da igreja. Às vezes a gente fica com medo, né? Ah, vai uma parte da igreja para lá, mas tem que dizer, aleluia, está indo uma parte da igreja para lá, para fazer mais discípulos. Para fazer discípulos, este é o chamado do Senhor. O Senhor quer enviar a cada um de nós em nome do Senhor Jesus. Aqui, meus amados, é um lugar de preparação. A gente pensa que o porto é o lugar do navio. Não, é só um lugar onde ele passa para ser abastecido, para ser preparado, para arrumar o casco, para ser limpo e depois manda de volta. Você é um naviozinho precioso para o Senhor. Você está aqui para ser preparado na escola de discípulos, nos cultos, nas reuniões, mas o que nós temos no nosso coração para a vida de cada um de vocês é que sejam enviados por todo mundo para pregar o evangelho a todas as nações, que daqui saiam missionários, daqui saiam pastores, pastoras, homens e mulheres de Deus, enviados por Deus para cumprir a obra e o propósito de Deus em toda esta cidade de Belo Horizonte, em cada bairro, uma igreja em cada uma dessas cidades, aleluia, uma igreja levantada por Deus para a glória do Senhor, com uma liderança de homens fiéis preparados por Deus neste lugar. Lá da igreja em Porto Alegre já saíram mais de 80 igrejas, irmãos, e a gente pensava, né, que Deus queria que a gente ficasse todo mundo lá juntinho, né? Quando os nossos pais, nossos pastores foram nos preparando, nós éramos todos jovens, e ali a gente foi se casando, né? Uns com os outros, e aquele aconchego. Depois os pastores começaram, ó, vum, vai. Lá se foi um para Salvador. Daí aquele em Salvador estava muito sozinho, pegou outro, o melhorzinho da turma, vai ajudar aquele em Salvador. Lá foram dois para Salvador. E assim por diante, foram nos enviando, né? E enviando para fazer a obra do Senhor pelo mundo afora. Esta é a vida normal da igreja. A vida normal da igreja, aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Então prepare a sua vida, meus amados, aleluia, porque a nossa visão com cada um de vocês é que você seja enviado por Deus, para cumprir o propósito de Deus, seja preparado, seja discipulado, seja cuidado, aleluia, mas para fazer a obra do Senhor, porque esta é a perspectiva de Deus para cada um de nós, cada um de nós. Deus não quer que a gente passe a nossa vida toda como crentes, fazendo parte de um projeto, ouvindo a palavra, estudando, recebendo, né, e nas reuniões abençoadas, sem ter a perspectiva da obra total de Deus, o evangelho completo, meus amados, aleluia. Ele é ir, e ir com um gol, com um alvo bem definido para fazer a obra do Senhor por esse mundo afora. Que amém, fraquinha. Glória ao Senhor Jesus. Glória ao Senhor. É, os que têm mais medo vão para a África. Os que têm um pouquinho mais de medo vão comigo em junho para Istambul. na Turquia. É uma porta que Deus está abrindo. Deus vai abrindo. E vamos indo juntos. E vai à igreja. Glória ao Senhor Jesus. Eu digo para o Senhor: Senhor, eu sempre quero estar disponível para ir. Porque se eu não tivesse essa disposição, por certo, eu não estaria aqui. Não estaria aqui, Deus. Eu estaria lá ainda ministrando louvor em Porto Alegre, que é uma bênção. Mas os pastores sempre disseram: não, vocês vão. Vão fazer a obra do Senhor, vão fazer discípulos. Glória ao Senhor Jesus. Deus já nos deu, só para contar um pouquinho para os irmãos, sobre o ministério que Deus tem me dado. A primeira igreja que começamos foi com um discípulo muito amado, chamado Daniel de Souza. Ele era meu baixista, tocava baixo na minha banda. Tu nos conheceu mais ou menos naquela época, né? Eu vim até aqui em Belo Horizonte algumas vezes, e aquele moço grande, altão, tocava baixo. E ele um dia disse: eu não quero só ser baixista, eu quero ser discípulo. Eu disse: tá bom, então vou cuidar da sua vida. Comecei a discipular o Daniel. E o Daniel começou a fazer discípulos lá em São Vicente. E começou a ganhar algumas vidas, e com aquelas 12 pessoas ele começou a comunidade em São Vicente. Hoje em São Vicente, amados, tem mais de 1.500 irmãos se reunindo lá com o Daniel, aquele baixista. Glória ao Senhor Jesus, glória ao Senhor. Começou ali do nosso ladinho, depois trouxe meu companheiro Ion, que eu quero trazer aqui também, para estar juntos, e aquela igreja tem prosperado, e o ministério do Daniel. Depois Deus nos deu um outro querido discípulo em Rio Claro, e que foi eu e o Daniel lá para abençoar aqueles irmãos, um casal que estava com muito problema na sua vida, né, e a igreja tinha praticamente acabado, e Deus nos levou lá, começamos a discipular já faz 13 anos, a vida daquele querido discípulo em Rio Claro. Depois de Rio Claro, o Senhor nos levou para uma outra igreja que estava também arrasada. Tudo é coisa arrasada. Dois pastores que tinham se dividido com outros dois pastores, e os dois grupos se acabaram, e o diabo tinha colocado a mão. Nós fomos ali com o óleo do amor, e o Senhor restaurou aquela igreja em Rio Preto, na cidade de Rio Preto, em nome do Senhor Jesus, São José do Rio Preto. E lá também a igreja foi edificada, já estamos com 180 irmãos em Rio Preto. Em Rio Claro também, mais ou menos uns 200 irmãos já se reúnem em Rio Claro, nessa obra que o Senhor tem nos dado. E eu fico andando por essa, cada uma dessas igrejas, levando a palavra, discipulando. Meu maior compromisso, irmãos, não é com a igreja, né? A igreja os pastores cuidam, meu compromisso é com essas vidas aqui, ó, com esses pastores, é ver cada um deles sendo homem e mulher de Deus, caminhando com integridade diante do Senhor, em submissão e amor. E eu louvo a Deus, porque só Zidane são um exemplo. Glória ao Senhor Jesus. Hoje eu dizia para Dani: eu me alegro muito pela vida dos sócios, mas eu vi a Dani crescer mais do que os sócios. Ela tinha mais para crescer. Glória a Deus, porque o sócio já era uma flor bonita, né? Glória ao Senhor, mas a Dani não, ela foi desabrochando, desabrochando, como filha no Senhor, crescendo em graça, em autoridade, em vida. Então, isso, meus amados, nós temos todos. O Sóstenes já está fazendo isso, o Daniel já está fazendo isso, o Alexei já está fazendo isso. Cada um desses filhos vão dar continuidade à obra de Deus. E sabe quem vai ficar aqui ministrando? Vocês, irmãos. Isso mesmo, irmã, eu gostei desse nós. Diz de novo, quem? Nós. Os pastores e as pastoras que Deus vai levantando na igreja, é essa obra de Deus. Eu vi o Sóstenes comigo lá em Dubai, e eu profetizei sobre a vida dele: as nações precisam da tua vida, meu irmão, as nações precisam do teu ministério, da tua palavra, do teu cântico. Deus tem levantado este lugar como uma base, em nome do Senhor Jesus. Queremos ver homens sendo levantados aqui, homens de autoridade, homens com graça, com palavra, com bênção de Deus, aleluia, para esta obra continuar nesta cidade, e deste lugar Deus levantar outros profetas, que vão fazer a obra do Senhor, lá em Porto Seguro, lá em outros lugares, onde Deus já começou. E nós temos que ter esta visão, amados, esta visão. A igreja é um corpo em movimento. é um corpo em movimento. Só para concluir a história, né? Depois Deus me levou lá para Brasília, um grupo lá em Águas Claras, muito precioso, com Alonso e a Cristine, também das cinzas, sempre das cinzas. O senhor vai lá, é só coisa falida. Aqui não era, graças a Deus, mas em todas essas localidades, né, tava aquela, era cinza, o diabo tinha passado com o outro, mas a graça de Deus sempre restaura. Amém, irmãos? A graça de Deus sempre restaura, em nome do Senhor Jesus. E lá está a obra do Senhor, lá em Águas Claras também, e começamos, já tem uma célula em São Luís do Maranhão, que está lá, né? Começou, já tem 20 pessoas em São Luís do Maranhão, e essa é a obra do Senhor, irmãos, é a obra normal da igreja, para onde Deus quer usar a sua vida, o seu ministério. Irmãos, este projeto começa agora, né, se expandir aqui para Contagem, em nome do Senhor Jesus. A igreja está lá, você está lá, é parte desse ministério. Nós temos, né, comunhão com tantos irmãos aqui, o reino de Deus. Isso aqui não é, meus amados, uma panelinha, não, não, isso é parte da igreja do Senhor nesta cidade. O projeto Adoradores é parte de um corpo que Deus tem levantado já há muitos anos e séculos nesta cidade. Nós somos continuidade de Deus, começou lá com Cristo Jesus, lá na cruz, meus amados. Páscoa é o início, é ali quando começou Jesus, ali com seus discípulos, delegando a eles esse ministério, e nós, nossa geração, vai dar e tem que dar continuidade para a próxima geração, para os nossos filhos, para esta menininha aqui, em nome do Senhor Jesus, e os nossos filhos, nossas crianças, essas crianças que estavam aqui, são o presente, são o futuro da igreja, aleluia, que vão dar continuidade através da obra e da vida de cada um de nós. E nós temos que construir essa base, a igreja é esta base, sempre para a próxima geração, em vida e em graça diante de Deus. Jesus, em João 13, e o tema desta palavra é a Páscoa de Jesus. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Meus irmãos, a Páscoa não começa com a morte, a Páscoa começa com o amor, com uma declaração de amor. Páscoa, isso que nós celebramos nesses dias, que o mundo celebra, o mundo não tem a mínima ideia do que é Páscoa. Igual as crianças cantaram, né? Pensaram que era ovinho, coelhinho, não sei o que mais. Meus amados, isso não tem nada a ver com a Páscoa. Páscoa é isso aqui, ó. Jesus amando ao mundo com o amor de Deus, amando até o fim da sua vida. Tudo que Jesus veio trazer tem como base o amor, começa no amor. Tudo isso que nós somos, amados, como igreja, como povo de Deus, o Evangelho, sempre que você vê uma cruz, é isto aqui, é Jesus amando. Igreja não é uma coisa, não existe nada maior na igreja do que isto. Nós expressando o que é Jesus, o amor verdadeiro de Deus neste mundo. Jesus o amou até o fim, e aqui fala a história de Jesus, nesta ceia, durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara nas suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus. O que Jesus está dizendo aqui? O que a palavra está dizendo? Jesus sabia o seu lugar, Jesus sabia a sua posição, Jesus sabia quem ele era. Mas aqui fala algo sobre Jesus, versículo 4, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Aqui tem um fundamento de Deus, fundamento de Deus, para nós como povo, como igreja, é nos abrir mão, despojar-se de nós mesmos, para realizar a obra que Deus tinha para ele. Ele sabia que ele era autoridade, ele sabia que ele era o filho de Deus, ele sabia que ele era o rei dos reis, mas ele sabia que ele tinha que deixar uma marca de exemplo mais profunda, muito mais profunda até do que eles estavam comendo. Porque a Páscoa já tinha o significado do Cordeiro de Deus. Ele tomou o pão, ele tomou o vinho, estava ali diante dos seus discípulos. Mas no seu espírito tinha algo mais, que ele queria ensinar, uma marca da Páscoa. É isto aqui, Jesus se humilhando, despindo-se. Eu fico imaginando os discípulos quando viram Jesus, o Mestre, aquele que era, né, o Senhor das suas vidas, que tinha feito coisas maravilhosas, coisas tremendas, tirando a sua túnica. Isso era vergonhoso. Era vergonhoso, não é como nós, né, que vamos para a praia, mas imagino eu começar a tirar a camisa aqui, ficar sem camisa na frente dos irmãos, pegar uma toalha e chegar na frente dos meus discípulos e começar a lavar os seus pés. O que que vocês iam pensar, irmãos? Mas Jesus fez isso. Fez isso para deixar o fundamento para a realização da sua obra. Neste mundo, nós temos que nos despojar de nós mesmos. Despojar daquilo que para nós tem, até mesmo de coisas que nos têm valor, né? Como a nossa própria imagem. Aqui Jesus está se despojando da sua própria imagem. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos seus discípulos. Isto era trabalho de um escravo. Sabe quem lavava os pés dos discípulos? Eram os escravos. Para isso tinham escravos, para que eles, quando as pessoas chegassem, fossem à ceia, né? Os escravos vinham com a bacia, lavavam os pés. Jesus disse: vocês têm que ser assim. Tem que aprender a lavar os pés uns dos outros. Igreja, meus amados, é nós despojarmos de nós mesmos e aprendermos a lavar os pés uns dos outros. E isso é uma atitude espiritual, é uma atitude de amor, é uma atitude de reconhecimento, de valorização uns dos outros. Meus amados, a Páscoa é Jesus valorizando a vida de cada um, é agregando valor à vida de cada um de nós, que foi digna, a sua vida foi digna diante de Deus. Por causa de Jesus, Jesus dignificou as nossas vidas para nos apresentar diante dele através do seu sacrifício. Ele despojou-se de si mesmo, abriu mão, se esvaziou. A palavra diz que ele de si mesmo se esvaziou. Da sua glória, do seu lugar. Aqui no capítulo 12, no versículo 32, Jesus falou: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim, né? Os discípulos pensavam que era uma coisa grandiosa. Enfim, ele vai ser levantado como rei, como, né, contra o império romano, todos verão ao Senhor. Não, mas para Jesus, Jesus estava falando de outra coisa. Jesus estava falando de morte, Jesus estava falando de cruz, Jesus estava falando de ir para um lugar onde eles não podiam ir junto, porque era um lugar de total humilhação e despojamento dentro do seu coração. Será que nós temos disposição de lavar os pés uns dos outros? Lavar os pés uns dos outros é você julgar o seu irmão com mais honra. Meu irmão tem valor diante de Deus e tem valor para mim. Um dia nós reunimos todos os nossos discípulos em casa e lavamos os pés deles. E foi uma das reuniões mais lindas com os nossos filhos espirituais. E nós não fizemos aquilo, né, como uma atitude religiosa, mas com o significado verdadeiro de nós querermos honrar, amar, dizer para cada um deles que eles têm um valor precioso diante de nós. E sabe, amados, que isso é uma coisa, eu recomendo para os irmãos um dia, gerados pelo Espírito, né, lavar os pés uns dos outros, com todo amor, lavar os pés dos seus pastores. Às vezes a gente fica na igreja criticando, fica, né, vendo, ah, isso não pode ser assim, ah, isso podia ser diferente, ou isso ou aquilo. Nosso coração tem tanta crítica, sabe o que é isso, irmãos? É falta de lavar os pés uns dos outros. Em vez de criticar, lave os pés dos seus irmãos. Em vez de ver alguém sofrendo, vai lá, lava os pés, vai lá, abençoa, uma atitude de humildade. Eu acho que todo marido um dia deveria lavar os pés da sua esposa. Não tem nenhum glória a Deus, nenhum aleluia aqui. Nem as esposas disseram glória a Deus. Elas ficaram na incredulidade. Realmente eu acho, nós vamos fazer um encontro de casais aqui, olha aqui ó, um projeto que Deus está me dando. Nós vamos fazer um encontro de casais e nós vamos ver todos os maridos lavando os pés das suas esposas. Depois, se Deus mover as esposas, elas façam o que quiser. Mas isso é algo que se aplica, amados, no nosso espírito, uns para com os outros. Isto é a essência da igreja, humildade. Pensamos que Deus está formando um povo maravilhoso, grandioso, que vai dominar, vai conquistar, né? E vai pegar o cajadão e vai sentar na cabeça do mundo, do diabo, da carne, de tudo, né? Vai levantar algo. Isso é verdadeiro? É. Mas com o Espírito de Cristo. E o Espírito de Cristo, irmãos, é esse espírito de humildade. Quanto maior for o homem de Deus, mais ele tem que aprender a fazer isso aqui, ó. Quanto mais Deus delega força, autoridade, Deus delega ministério, nós temos que aprender a fazer isso aqui, aprender a despojar de nós mesmos e lavar os pés uns dos outros. Pedro chegou para Jesus, versículo 6, e disse: Senhor, me lavas os pés a mim? E Jesus lhe respondeu: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Você vai compreender isso depois, Pedro. E Pedro continuou: Senhor, nunca me lavarás o pé. Porque ele não se achava digno de Jesus, o mestre. Jesus, o mestre, lavando os pés. Jesus, nosso Senhor, o Rei dos Reis, ali, naquela atitude de humildade. Daí Jesus disse algo para Pedro: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Sabe o que Jesus está dizendo aqui para Pedro? Que aquilo era parte dos desígnios de Deus para Jesus, e que ele tinha que fazer aquilo para mostrar a importância de que quanto mais Deus te eleva, Jesus estava no clímax do seu ministério, com mais humildade de vida ele tinha que viver. Mas ele tinha que expressar, mas ele tinha que ensinar aquela atitude de humildade diante dos seus discípulos. Ele estava ali prostrado e disse: Pedro, você tem que participar disso. E nós, amados, nós somos coparticipantes dessa obra. Sabe por que nós temos uma nova vida, uma vida eterna? Porque Jesus se humilhou, porque Jesus tomou este lugar e deu a sua vida por cada um de nós lá na cruz. E Pedro logo disse: Senhor, então, mas lava as mãos e a cabeça, lava tudo, porque eu quero ter parte. Você tem parte com Deus por causa da humildade de Cristo Jesus, meu amado. Nós temos parte com Deus porque Jesus agiu desta maneira. Aleluia, glória ao Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Depois Jesus começa a explicar, no versículo 14, versículo 13: vós me chamais de mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Jesus ali não estava abrindo mão da sua autoridade, e a igreja que vive em humildade diante de Deus, e os irmãos que vivem em humildade uns diante dos outros, não estão abrindo mão da sua posição triunfal em Cristo. É como Jesus não abre mão de ser o mestre e o Senhor. Ora, se eu, sendo o Senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Irmãos, isso aqui é a igreja, é a gente com disposição de lavar os pés uns dos outros. Lavar os pés uns dos outros, essa é uma atitude de amor. Nós vamos celebrar a Páscoa, Páscoa lembra isso aqui. Isso aqui é a Páscoa de Jesus, irmãos. Essa foi a Páscoa que ele viveu, e depois ele se tornou o Cordeiro de Deus imolado. Porque eu vos dei o exemplo, para como eu vos fiz, façais vós também. Glória a Deus. Versículo 17. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Aleluia, Senhor. Glória ao Senhor Jesus. Depois ele fala do traidor. E Jesus continua falando que ele é o eu sou. Desde já vos digo, antes que aconteça, versículo 19, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe também aquele que me enviou. Eu fiquei pensando, por que Jesus incluiu já o envio dos discípulos nessa prédica e nessa atitude? Porque Jesus estava enviando seus discípulos nesta atitude de humildade e com este ensino já nos seus corações. Vocês vão pelo mundo, vão fazer todas essas obras, mas em um espírito de amor e humildade, se humilhando diante de Deus. Glória a Deus. E no final desse capítulo, Jesus coloca um novo mandamento, versículo 34, novo mandamento vos dou. Aqui Jesus muda todo o paradigma da lei, tudo aquilo que eles poderiam entender do que seria todos os desígnios de Deus, né? Tudo que eles tinham até então era a lei de Moisés, mas Jesus traz aqui como mandamento que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que também vos ameis uns aos outros. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos. Aqui, meus amados, vem todo este ensino de amor, de humildade, de despojamento, de abrir mão da nossa posição, abrir mão da nossa imagem, de tudo, e se humilhar diante de Deus e diante dos irmãos, se tiverdes amor uns pelos outros. Páscoa, meus irmãos, é amor. Amém? Páscoa é amor. Páscoa é amar. Páscoa não é só uma celebração. Páscoa é você receber esta dose maravilhosa do amor de Deus na sua vida. Para a continuidade, tudo isso que Deus gerou, falando da multiplicação, meus amados, se não tiver este mandamento vivo na nossa vida, nada disso tem sentido, porque a Páscoa do Senhor Jesus, e terminou aqui, né, falando do amor, trazendo um novo mandamento, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. Não é através do louvor, não é através dos sinais, não é através das maravilhas, não é através de nada que nós possamos realizar como igreja, como povo de Deus. Aqui Jesus diz, nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Sabe onde começa isso, irmãos? Aqui dentro da igreja. E vamos mais, sabe onde começa isso? Ali dentro da tua casa. Começa na vida, no relacionamento entre marido e mulher. Esta atitude de amor e de humildade, tudo isto que Jesus ensina, de lavar os pés, de se humilhar, é na nossa casa. Ali é o primeiro lugar que Deus quer ver humildade na nossa vida. Ali, um espírito de humildade, de amor, de lavar os pés, de servir. Isso fala de serviço, meus amados, e depois isso se estende com força e poder para a vida da igreja. Nós aprendermos a servir uns aos outros, sermos uma igreja que serve, que aprende a servir os teus irmãos, aprende a servir os necessitados, aprendermos a servir, amém, aos velhos, os que estão carentes, aprendermos a servir de todas as maneiras, meus irmãos. O Senhor quer uma outra expressão de serviço, porque nós vivemos num mundo que ensina, que que todos têm que nos servir. E muito do que é a igreja hoje é gente querendo receber. Ah, eu vou lá para receber minha bênção. Ah, a igreja serve. Não, uma igreja que não me dá nada, eu vou para outra. E assim, porque as pessoas querem ser servidas. Querem só receber, querem se encher, querem um lugar, né, que seja agradável, que cante do jeito que elas gostam, que o pastor fale do jeito que elas gostam, que o tipo de palavra, de ensino, sem nenhuma demanda. Não, esse negócio de servir não é comigo não, pastor. Eu estou aqui, eu estou cansado, eu vim aqui para ser abençoado. Não, meu irmão, você está totalmente errado. Deus vai te abençoar, mas a tua função aqui dentro é esta aqui, é servir. É se despojar da tua capa, é te despojar da tua formosura, né? Para servir, para viver a vida de Jesus, para ser como Jesus. Nós temos cantado, eu quero ser semelhante a Jesus. Tira a capa, meu irmão, vai lavar os pés dos teus irmãos. Vai lavar os pés. Isso é discipulado. Sabe o que é discipulado, irmãos? É gente que ama gente. E está disponível para lavar os pés de gente. Isso é discipulado. A escola de discípulos é ensinar você a fazer isso. Viver a vida de Jesus. Viver a vida do Senhor Jesus. O discipulado não é você aqui reunido na escola de discípulos. Isso é uma partezinha do discipulado, o ensino. Mas o verdadeiro discipulado, segundo Jesus, é você fazer essa obra. É dar a tua vida por outras pessoas. Páscoa é um Cristo maravilhoso, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo, que deu a sua vida por outras pessoas. Por isso Ele chama nós, para darmos nossas vidas uns pelos outros. Não há maior amor do que este, do que dar a vida pelos seus irmãos. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amou, vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Amém, irmãos? Quem quer ser amigo de Jesus? Isso. Bem-aventurados sois, se praticardes esta palavra. Eu digo ao Senhor, eu quero viver esta palavra. Eu quero viver. E eu digo para os irmãos, eu já tenho aberto mão de toda a minha imagem. Já abri mão de todo o sucesso, da fama do mundo evangélico. E eu não faço nada mais importante do que cuidar desses discípulos que Deus me deu como prioridade da minha vida. E quero lavar os pés dos filhos que Deus tem me dado. Não só com água e sabão, se Deus guiar desta maneira, com uma água e toalha. Estou quase lavando os pés aqui hoje. Não sei se o Senhor não quer fazer isso aqui, né? Um grande mover de lavarmos os pés uns dos outros. Mas é despojando de nós mesmos, irmãos. Despojando. Abrindo mão, honrando. Eu fico pensando, irmãos, o que isso gerou no coração dos discípulos. O próprio Jesus, agachado na frente de cada um de nós, lavando os nossos pés. Meus irmãos, que coisa linda, irmãos. Você tem essa disposição no seu coração? Hein? De lavar os pés? Hoje, quando nós tomarmos a ceia, quero que os irmãos lembrem dessa palavra. Essa foi a palavra que Deus me colocou aqui, quando as crianças começaram a cantar. Não é uma pregação, é um compartilhar do meu coração para o coração dos irmãos. Para que esta igreja seja firmada no fundamento certo do amor e do serviço. Glória a Deus. Eu vou terminar antes de nós servirmos a ceia, cantando um cântico. que eu compus, lembrando disso aqui. Que é servindo nas pequeninas coisas que nós expressamos verdadeiramente aquilo que é Jesus. Amém. Quando eu olho pra mim mesmo, ó quão falho ainda sou. Sei o quanto ainda preciso expressar o teu amor. Sei o quanto ainda preciso expressar a ti, Senhor. Quero olhar com os teus olhos os que estão ao meu redor. Quero aprender a servi-los, porque dar é bem melhor. Quero aprender a servi-los, porque dar é bem melhor. Com a água e a toalha, tu nos deste a lição de um padrão que nunca falha. Pra viver em comunhão, repartiste a tua vida, transformou-a em vinho e pão. Quero repartir a minha em serviço aos meus irmãos. Com a água e a toalha, tu nos deste uma lição de um padrão que nunca falha, pra viver em comunhão. São... Alguém lembra da letra? Repartiste a tua vida, transformou-a em vinho e pão. Quero repartir a minha em serviço aos meus irmãos. Quero convidar os irmãos a ficarem de pé e termos um tempo de expressar o amor. Você chegar perto de alguém, expressar o seu amor nesta Páscoa. Podemos nos mover, talvez seu líder, o líder da tua casa, tua esposa, teu marido, teu pastor. Pode sair do seu lugar, vai pertinho de alguém e diz: meu irmão, eu quero aprender a lavar os teus pés. Eu quero servir a tua vida. Eu quero te amar mais do que estou amando. Eu quero esse padrão de Jesus para a minha vida. Transformou-a em vinho e pão. Quero aprender a saber com amor aos meus irmãos. Viver para mim mesmo, eu preciso aprender. Lembrei, isto só será possível quanto eu mais te conhecer. repartisse. Amém. Vida transformou-a em vinho e pão. Quero repartir a minha em serviço aos meus irmãos.